Graça e paz. Tudo bem com vocês? Vamos ler então, em nome do Senhor Jesus Cristo, os nossos estudos sobre as bem-aventuranças. Aí podemos ler o versículo que é Mateus 5:6. Bem-aventurados o que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vocês concordam comigo, como igreja, para que o Espírito Santo venha ministrar em cada coração aqui a palavra dele? Amém? Essa é a nossa oração. Já consideramos até aqui que precisamos ser humildes de espíritos. Significa depender de Deus. Isso significa ser esvaziado de nós mesmos. E que precisamos chorar, isto é, lamentar o nosso estado de miséria ou miserabilidade. E que também precisamos ser mansos, que significa abrir mão da nossa vontade e se submeter à vontade de Deus. Sermos inteiramente e completamente dependentes de Deus. Então nós já falamos sobre bem-aventurados os pobres, os humildes de espíritos. Alguém já parafraseou esse versículo dizendo, bem-aventurados os mendigos, porque deles é o rei dos céus, aqueles que não têm nada, vazios de si, mas completamente dependentes de Deus. Já falamos sobre o choro, chorar a condição, né, do pecado. E também, manso, abrir mão do seu próprio direito, até mesmo de direito de sofrer. Né? Nós não gostamos do sofrimento, mas se Deus quer estabelecer a vontade dele, até por meio do sofrimento, ele está usando o sofrimento para estabelecer a vontade dele. Isso parece um paradoxo, mas as crises, nós vamos falar um pouquinho para frente, elas são valiosas do ponto de vista de Deus. No nosso ponto de vista, é sofrimento, só sobra angústia, por que Deus está fazendo isso? Por que Deus não interrompe? Por que Deus não para de me ou até castigar ou punir? Tem muita gente que Deus está me punindo. Deus é um déspota. Então há um sofrimento aí. A gente não tem aceitado, né? Nós rejeitamos. Interessante que Deus sofre. Porque o amor é sofredor. O amor é sofredor. Deus é amor, então Deus sofre. E por que você não admite o sofrimento? Fome e sede são sensações físicas extremamente dolorosas. E não descansaremos enquanto não estivermos saciados. Alguém aqui já passou por um momento assim, de uma profunda sede? Não? Eu fiquei um dia inteiro sem beber água. Numa fazenda. Desesperado por água. A gente se perdeu e não tinha. E eu ficava desesperado. Vamos atrás de água. Encontramos uma mina assim que a água estava florando, assim, passando. Se você tocasse o dedo, vinha lama. Mas eu não suportei mais, eu tive que molhar a minha língua ali naquela água. Vocês não imaginem o que é a sede, é pior do que a fome. É um estado de desespero. Essa fome e sede de justiça são desejos espirituais que brotam do íntimo daquele que está em Cristo. Que pode dizer, como salmista, quando expressou assim o seu desejo por Deus. Veja só que a sede, essa sede e fome por justiça, não pode ser do ímpio, do incrédulo. O velho homem não tem sede por Deus. A Bíblia diz que não há quem busque a Deus. Então não quer exigir do velho homem desejo por justiça, porque ele não tem. Aí podemos ler no Salmo 42, 1 e 2, assim. Assim como o cervo brana pelos correntes das águas, Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, assim como o cervo brama pelas correntes das águas. Eu vi esse comentário, que esse pequeno animal, quando bate a sede, que ele está num lugar árido, onde não tem água, ele sente onde tem a corrente d'água por baixo, e ele sai desesperado até encontrar o foco externo lá, a mina. Então, essa é a sede que Deus quer que o filho dele, que os filhos deles tenham. O nosso Senhor usou com frequência os fatos naturais para nos ensinar as verdades espirituais. À luz dessa ilustração, o salmista, como o cervo brama pelas correntes das águas, temos que enfrentar o fato de que sem sede espiritual não cresceremos. Não há crescimento. Você tem sede por Deus? Você tem fome por Ele? Desejo de conhecê-lo intimamente? Faça uma avaliação no seu coração. Pense um pouco. Baseado no Salmo 1, alguém fez um comentário assim, baseado no Salmo 1, que uma das características do Filho de Deus, ou dos filhos de Deus, uma das características é o prazer pela palavra. É o prazer. Ter prazer na palavra de Deus. Agora, não queira ler a palavra de Deus à noite, para dormir. Sonoterapia. Você quer dormir logo? É só ler a Bíblia. Que até isso acontece. Agora, o melhor horário para se ler a Bíblia, bem que você pode ter no coração diariamente, é na parte da manhã. Aliás, eu quero dar uma dica aqui para vocês. Uma dica. Só uma dica só. O Campbell Morgan, ele não fazia um estudo de um livro antes de lê-lo 80 vezes. E com essa tese dele, com este princípio, ele descobriu uma coisa. Você fotografar a Bíblia ou o livro na sua mente, no seu coração, na sua memória. Então ele sugeriu o seguinte, ele descobriu isso e ensinou para o grupo. Você escolhe um livro da Bíblia. No caso aqui, vocês escolheram Filipenses. Você gasta 20 minutos. Por exemplo, o livro de Efésios. Você gasta 20 minutos, são 6 capítulos. Filipenses 4, você gasta 15. Mas faça uma leitura normal, lendo ali, sem querer buscar entender, sem nada, vai lendo. Faça isso durante 60 vezes. Você fica com o livro fotografado no seu coração. Não é decorar, é fotografar. Mas se você fizer isso todo dia, vai chegar um momento de desânimo. Ah, estou lendo demais isso aqui, vou parar. Insista e continue lendo. É uma luta. É uma luta muito grande. Mas insista, peça a Deus. Peça a Deus fome por Ele. Senhor, dá-me fome por Ti. Sede. Porque qual é o alvo de Deus para os seus filhos? É que seus filhos o conheçam, porque a vida eterna é esta. Esse crescimento não acontece pela força da carne, não é da força da carne. Olha, eu decidi, eu me propus a ler a Bíblia. Não. Em nome de Jesus Cristo, pela graça dele, Senhor, eu quero. É a mesma coisa de exercício físico. Eu ouvi um pregador dizer assim, quando ele vai para a esteira, ele fica orando. Porque é uma luta muito grande o exercício físico. Você ficar uma hora na esteira ou fazendo exercício, é uma luta. Então ele diz assim, ele sobe na esteira e fica orando, Senhor, não permita que eu desista. Não permita. E aí vai. Então, não é pela força da carne, mas pela ação da graça de Deus, gerando em nosso coração a necessidade de buscarmos um profundo relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Ninguém pode conhecer a Deus se não for por Jesus Cristo. E nós conhecemos a Deus por meio de Jesus Cristo. A revelação é de Deus através do seu Filho. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Os filhos de Deus anseiam e suspiram pelo conhecimento vivo de Deus. Não é um conhecimento, um assentimento mental, intelectual. Há muita gente que conhece a Bíblia, de cor, de trás para frente. Mas há uma diferença entre conhecer a Bíblia e conhecer a Deus. Uma pessoa pode conhecer a Bíblia e não tocar na vida de Deus. Conhecer a letra. Aliás, o pastor Grande está lançando um livro. Não sei se está permitido falar isso, mas tudo bem. É, depois ele... Já falei. A letra mata. Hã? A gente acerta. A letra mata. Que a letra mata mesmo. A letra mata. Agora, a letra rema. Porque é uma diferença de logos e rema. Logos é o conhecimento geral da Bíblia. E rema é o conhecimento específico. Como que acontece isso, senhora? Você tem armazenado um texto bíblico. Vamos dar um exemplo muito simples. Você tem armazenado um texto que diz assim, vamos pegar aqui, Isaías 41, 12, 10 ou 13, não temas, estou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te pego pela mão direita, não temas. Mas você tem aquele texto armazenado, como logos. Mas de repente você passa por uma situação de medo. O Espírito Santo traz aquele texto e vivifica o seu coração, tornando vida. Quem vivifica a palavra é o Espírito Santo. Não temas, eu estou contigo. Não temas. Não temas. Eu estou contigo. Essa é a palavra rema, vivificada no nosso coração. Onde é que eu estou mesmo? Perdi. Suas almas sempre suspiram por mais uma completa pureza interior. Porque o filho de Deus não anseia por isso. Não anseia pela pureza. É. E ao mesmo tempo geme pela corrupção que há em seus corações. Um paradoxo. Ao mesmo tempo que você geme ou anseia por Deus, você geme pela condição da corrupção que há no seu coração. A sensibilidade. Os filhos de Deus têm uma sensibilidade que eles parecem ser mais pecadores do que os ímpios. A sensibilidade. Por causa da natureza divina. Você se torna tão sensível que pensa que é o pior de todos os homens. Paulo disse isso, que ele chegou ao ponto de dizer, eu sou o principal dos pecadores. A sede por Deus deve ser a marca de todo aquele que foi salvo por Jesus Cristo. O progresso da vida cristã se realiza por termos a luz de Deus, por serem abertos os nossos olhos. Vamos ler aí? Porque em ti está a vida, na tua luz veremos a luz. Na tua luz, veremos a luz. Você só pode ter sede por Deus quando Ele for uma realidade na sua vida. Fome e sede, aqui é Dr. Martin Lloyd-Jones, ele disse, fome e sede não são sensações passageiras. A fome é profunda e forte, que continua enquanto não for satisfeita. A fome fere e é dolorosa. Essa fome espiritual assemelha-se à fome e à sede reais. É algo que continua se intensificando e que deixa o indivíduo simplesmente desesperado. é algo que provoca sofrimento e agonia. É isso que significa ter fome e sede por Deus. É como se você tivesse desesperado por Deus. Senhor, eu não vou sossegar minha alma enquanto não tocar em Ti. O que significa ter sede, fome e justiça? Considerando que a primeira bem-aventurança abre a porta de entrada para o reino de Deus, por isso que nós consideramos logo bem-aventurados os humildes, entendemos que ali é a porta, porque ninguém pode entrar no reino de Deus sem primeiro ser esvaziado de si, ali é cruz. Ninguém pode ser humilde sem passar pela cruz do nosso Senhor, chegar ao fim de si mesmo. E as demais bem-aventuranças, consideradas do ponto de vista dos estudiosos, de alguns estudiosos, as demais, elas completam, ou é chamada plenitude, dessa primeira bem-aventurança. Aquele que nasceu de novo agora deve ser pleno. Ele deve chorar, porque o ímpio não vai chorar pela condição. Né? O manso é uma característica do regenerado. E até Jesus disse assim, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Mansidão é só estar em Cristo. Humildade é só em Cristo. Então essa primeira bem-aventurança abre a experiência. Ninguém pode ser humilde fora de Cristo. Certo? Então as demais bem-aventuranças, elas abrem. E as demais bem-aventuranças são plenitudes daqueles que estão em Cristo. Ter sede e fome de justiça significa temer que algo de pecaminoso esteja em nós. E temer que algo de iníquo nos atinja ou nos toque. Senhor, eu tenho pavor do pecado. A fome e sede é um processo contínuo na vida dos filhos de Deus. A realização completa desse anseio só se dará na consumação dos séculos. A sede começa quando Deus coloca o coração novo. Quando Ele nos dá um novo coração. Aí você passa a ter sede. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer mais e mais. A quem? A Deus. Eu quero. E esse conhecimento é revelado nas Escrituras. Nós temos aí a parceria do Espírito Santo, o parceiro, que vai estar usando a palavra para nos levar a Cristo. O Espírito Santo na vida do regenerado, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade na vida do regenerado, é para revelar mais e mais as riquezas contidas na pessoa de Jesus Cristo. O Espírito Santo na vida do regenerado não tem nada a ver com o pecado. Pedir ao Espírito Santo para queimar pecado, o Espírito Santo não queima pecado. Isso é um chavão. Quem purifica o pecado, os pecados, é o sangue de Jesus Cristo. Nós temos que entender. O Espírito Santo convence o homem do pecado. O pecado é tirado em Cristo. Eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Então, qual é a função do Espírito Santo na sua vida? Você que tem o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é, por meio da palavra, revelar mais e mais as riquezas contidas na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais Cristo, menos você. Convém que ele cresça? Vamos ler o texto de Amós 5:24. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como a ribeiro impetuoso. O que, que significa isso aqui? É uma coisa contínua. Você nunca vai parar de buscar Deus. Você nunca vai um dia dizer assim, bem, basta. Estou satisfeito. Não. Quanto mais você entra nesse campo aí, eu quero conhecer mais e mais, aí vai. E a vida eterna é esta, que te conheça. E é como Ribeiro Impetuoso. O Nascido de Novo descobre, através dos anos, que ele já foi conduzido por uma longa jornada. Se você der uma olhada para trás, pelo caminho por onde você já passou, e a cada passo foi pessoalmente experimentando os cuidados de Deus. E por meio da palavra, seus olhos foram iluminados para ver a gloriosa pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você já pensou nisso? Quantos anos você tem de vida cristã? Eu nasci de novo foi em 78. Quando eu me entreguei ao Senhor Jesus Cristo. Em abril fez 30 anos que eu sou membro aqui dessa igreja. E 20 anos de ministério. Mas eu quero dizer para vocês, pancada, as pancadas. Mas quando eu lembro do que eu era e um pouquinho do que eu sou hoje, eu fico feliz da vida, porque eu posso dizer para vocês que eu tenho vergonha quando eu me lembro do que eu era 20 anos, 15 anos atrás. Eu falo que eu era uma pessoa totalmente esquizofrênica emocionalmente e dividida. Mas a graça que começou aquele trabalho em 78 continua até hoje. E quanto mais dia passa, mais eu quero, Jesus, eu quero mais a ti. E quanto mais eu quero, mais eu descubro que eu sou um lixo, que eu não consigo fazer nada sem ele, sem mim nada poder fazer. Então, quantos anos você tem? Dê uma olhada para trás. Significa que Deus foi trabalhando na sua vida. Aquele que começou a boa obra há de terminar, a graça. A graça de Deus. A graça se manifestou salvadora a todos os homens. A graça se manifestou salvadora a todos. Manifestou, é passado. E aí, no versículo seguinte diz, educando-nos. Essa graça está nos educando. E ela não vai terminar esse trabalho. Então, até nos deixar prontinhos diante de Deus. Agora, Efésios 1:18 diz assim, tendo, vamos juntos, os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Ó, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, a outra versão do coração. Eu não sabia que coração tinha olhos, mas tem. Porque você pode ver, pela fé, Jesus Cristo. Você pode ver Cristo no seu íntimo. Os olhos do coração. Qual a finalidade? Para que saibais? Qual seja a esperança da sua vocação? Qual é a esperança da nossa vocação? Nós fomos chamados. Qual é a esperança? Cristo em vós, a esperança da glória. E o que significa? São duas coisas diferentes. Ó, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, eu preciso saber qual a finalidade. Qual foi o propósito de Deus em nos salvar? Nos fazer parecidos com o Filho dele. Você sabe disso, não? Porque quem não sabe para onde ir, vem um só para favor. Conhece essa história, né? Você foi salvo com um propósito. Deus quer que você seja parecido com Jesus Cristo. Correto? Está na Bíblia isso? Está ou não está? A outra coisa. E quais as riquezas da glória da sua herança dos santos? O que significa quais? As riquezas da glória, da sua herança nos santos. Qual é a riqueza de Deus que está da sua herança nos santos? Quem responder, ganha uma barra de chocolate. qual a riqueza da herança, da glória, da herança de Deus na vida dos santos? Jesus Cristo. Qual é a herança dos santos, de Deus na vida dos santos, a glória deles? Jesus. E aí? Conhecer as riquezas contidas em Cristo. Vamos ser bem claro aqui. O que significa isso? Vamos pensar uma das riquezas em Cristo contidas. Qual delas? Cita uma. Justificação? É uma das riquezas. Salvação, santificação, amor, a paz, a mansidão. Existe maior riqueza do que isto? Por exemplo, justificação. Por que é tão rico? Qual a riqueza que está por detrás da justificação? Porque a justificação tem como finalidade mostrar que os nossos pecados já foram perdoados. Que não há nenhuma dívida para com Deus. Não é gostoso isso? Caminhar sem sentimento de culpa? Alguém aqui carrega sentimento de culpa pelo passado? Alguém aqui está sendo atormentado por um ato passado? Você quer usufruir da riqueza de Cristo? Que os seus pecados cometidos no passado foram perdoados. Que Deus esqueceu. Isso é justificação. Toda a nossa dívida. O quanto que você deve para Deus? Pela palavra eu não devo nada. Eu não devo nada. Por quê? Porque a justificação é a riqueza. Agora, eu não posso ficar só na doutrina. A doutrina me leva a Cristo. Quem me justificou? Cristo. Aí eu vou adorá-lo. Eu estou usufruindo de uma riqueza dele. Mas eu não posso ficar na riqueza. Eu tenho que ir para a pessoa dele. Você está precisando de amor? Para amar aquele chato? Aquela pessoa que você... Então, Jesus manifesta essa tua riqueza que é amar. E daí? Você está precisando perdoar alguém e não consegue perdoar essa pessoa? Há uma riqueza, o perdão. Senhor, manifesta o teu perdão através de mim. A sede e a fome de justiça têm como matéria-prima a profunda necessidade que Deus, em sua infinita graça, gera no coração do salvo para conhecê-lo. Deus permite as crises na vida de seus filhos para que eles o busquem. Deus permite. As afrontas, a indiferença, o desprezo. Teve uma pessoa, eu fui visitá-la, ela disse, Humberto, depois que eu me entreguei ao Senhor Jesus Cristo, aqui a minha casa virou uma muvuca. Pegou fogo isso aqui. O negócio esquentou. O que está aparecendo de sujeira, não dá essa sensação? Que quando você se confia e o negócio, o barraco desarma, cai tudo por terra? Sabe por quê? Sabe por quê? Vamos pegar um texto de Jeremias, cair, se não está no texto? Você está reclamando da pancada? Jeremias capítulo 1. Você está aí bravo porque Deus está te cutucando com vara curta? Você está irritado com Deus? Não é isso? Eu oro, Deus não me atende. Eu leio a Bíblia e eu não sinto o que Deus me falou. Eu não ouço a voz de Deus. Tantas queixas, tantas murmurações. Sabe por quê? O pecado danificou tudo. O pecado trouxe impurezas. Primeiro, nos afastou de Deus. Segundo, que contaminou a nossa alma. O nosso emocional está estragado. A nossa vontade está estragada. A nossa mente estragada. E aí Deus tem que usar uma coisa. Aí no versículo 10, capítulo 1. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Quantos verbos? No total, 6. Quantos verbos para demolir? 4. E 2 para edificar. Porque o trabalho de desconstrução é muito grande. Quando você vai construir uma casa, começando pela base, construir uma casa, é mais fácil do que reformar. Reformar uma casa é uma loucura. Você quebra um negócio aqui, descobre outro negócio ali, vai aqui, e aí vai. A reforma, é melhor construir uma nova. Então, qual é a sua crise? Deus está querendo tirar alguma coisa. A sua autossuficiência. Você é muito bom. Você é top de linha. Você se acha muito importante. Você pode até cantar aquele cântico: eu sou maravilhoso, sou sensacional, sou estouro, sou fenomenal, sou feliz porque sou bonito. É. Esse cântico. Se for um irmãozinho para satirizar o ego, e ele conta, ele chega lá na frente, quando vai dirigir o irmão, essa semana eu tive um momento de contrição e senti, e descobri que eu sou muito humilde. E aí ele começa a cantar, ele inventou essa música para satirizar. É, eu sou maravilhoso, sou sensacional. Sou um estouro, sou fenomenal. Não é nada, meu querido. Qual é a sua crise? Hein? Responda no seu coração. Qual é a sua luta? Você está lutando contra o quê e quem? Entrega para Deus. Ah, eu li esse texto aqui, eu vou ler novamente. Que alguém falou assim: Humberto, eu não tinha visto aquilo na Bíblia, não é que eu... A gente não lê. É, qual é a resposta que você está esperando e que você acha que Deus não vai responder? Por que tanta demora? Por que Deus está demorando tanto para responder a minha oração? Para me tirar do buraco? Por que tanta demora, Senhor? Por que o Senhor não me tira logo desse sofrimento? Sabe por que Deus não tira? Porque Ele tem que tratar de você. Porque você é muito importante. Então Deus quer tirar a sua importância para mostrar que a suficiência de Jesus Cristo. Porque nós descobrimos ainda que Cristo é suficiente em tudo. Ah, se o Espírito Santo pudesse revelar no seu coração aquela passagem simples do Salmo 23. O Senhor é meu pastor. E nada, no dia que Deus revelar o que significa isso no seu coração, você vai descansar. Não é ter tudo para descansar, não. Dizer, o Senhor é meu pastor. Não é ter tudo, não. É que Ele é o seu tudo. O resto, ainda que não tenha, ainda que... Qual é o texto que eu falei mesmo para mostrar para vocês? Hã? Não. Não, Jeremias já lemos. Mas deixa, quando bater no coração. Vamos ler aí, Oséias 5:15, quando bater no meu coração, eu vou ler para vocês, né? Irei ao meu lugar, até que reconheçam culpados, e busquem, estando eles, de madrugada me buscarão. Quantas madrugadas você tem tido? Aquela madrugada que você acorda, e você está ali, lamentando a sua angústia. Pode até lamentar. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte. Que me foi uma ajuda muito grande. Quando Deus mostrou que eu não devo sair do culto. Eu já lembrei do texto agora. não sair do culto. Por que não sair do culto? Você sai dessa reunião, por favor, isso aqui é a reunião da igreja Organismo Vivo. Aqui é uma igreja que se reúne em torno da pessoa de Jesus Cristo. Mas você não pode perder a visão do culto. O culto é um estado de espírito, de adoração que você tem lá, carrega no seu coração. É continuamente. O texto é de Jó, vamos lá. Jó, você que está aí reclamando, dizendo, Senhor, o que, que eu faço e agora? O Senhor não atende, o Senhor está demorando demais, e quando é que vai acontecer? 35 de Jó. Espera você ter, minha irmã, para não perder o horário aqui. 20 para as 11. Fique tranquilo que eu dou uma correria, uma corrida aqui. 35, 14. De Jó. O que que diz aí? Ainda que dizes que não vês, a tua causa está diante dele. Por isso, implemente isso, minhas irmãs, meus irmãos. Espera. A tua causa está onde? Diante dele. Espera. Espera. Eu sei que você vai concordar comigo aí no seu coração, que o mais difícil da vida cristã é entregar. É ou não é? Você já tirou a mão do piano? Você não consegue. Para mim, tá? Para mim, a experiência que eu acho que foi mais difícil de uma mulher, que eu até troquei o nome, uma pregação, de uma mulher que deve ter passado uma noite em profundas trevas, noite entre aspas, né? A noite pode ser o dia que você está. Foi a mãe do senhor Moisés. Porque a mãe colocar um filho num cesto e soltar no rio Nilo. Você já imaginou isso? Você é mãe, você ama seu filho? Você faria isso? Qual é o seu Moisés? O que que te está incomodando? Nilo é símbolo da palavra. Sobre a tua palavra lançarei as minhas reis. Lança o seu Moisés no Nilo. Você não está entregando seu filho para o mundo, você está entregando para Deus. Não confunda, viu? Ah, Humberto, é para entregar ao ponto de dizer, Senhor, é teu. Seu filho, sua filha, seu problema, sua dificuldade, seu marido, aquele cara chato, está do seu lado, reclama momento, essa esposa chata também, momento. Entrega para Deus, entrega tudo, faz um pacote, entrega. É, a situação financeira está ruim, você está com o bolso, quanto mais você ganha, mais você sai. Peça a Deus a orientação, o Senhor está nas tuas mãos, na minha vida financeira, e vê onde é que está o buraco aqui, me mostra para eu... Porque é assim mesmo. Às vezes a pessoa tem uma torneira de entrada, vamos dizer assim, desse tamanho de entrada, e é de saída desse tamanho. Então tenha cuidado. Então, Deus vai consertar tudo. Por isso que é difícil. Por isso que você vai encontrar quatro verbos para a desconstrução do homem. Que nós somos teimosos, nós somos chatos, arrogantes, metida besta. Bastou ter dinheiro no bolso, já começa a mostrar sozinho que é o bom da coisa. Aí Deus quer torcer. À luz dessa verdade, descobrimos, à luz desse texto... que as nossas angústias são de valor inestimável. Inestimável. Eu estava falando ali para duas irmãzinhas que estão sofrendo e até chorando a sua desventura. Sofrimento, as afrontas internas e externas. E eu disse para ela assim, uma expressão poética de cantares. Que Sulamita é um tipo da igreja, Salomão é um tipo de Cristo, Sulamita é um tipo de Israel, Salomão tipo de Deus. Ali é um relacionamento marido-mulher, mas mostra de forma tipológica o relacionamento da igreja com Cristo. Sulamita chega um momento e diz assim, vem, como eu gosto dessa expressão. Vocês lembram da mensagem dos quatro ventos? Um dia eu vou repetir. Os quatro ventos da Bíblia. São cinco ventos, não são somente quatro. Tem quatro ventos, o vento norte, sul, leste, oeste e o redemoinho. O redemoinho é a vida ascendente. Quando Elias foi tomado na carruagem. Os ventos, Deus usa para tratar. Vem vento norte. Isso com relação no ponto de visão geográfico ali de Israel. Vem vento norte. Que vento norte? Que tipo de vento é? Vento frio. Vem vento sul. Vento que vem do deserto, vento quente. Assopra no meu jardim. Vem o vento norte frio, a frieza da família, a frieza dos amigos, a frieza de tudo, as dificuldades, problemas. Vem, vem, dê boas-vindas às suas dificuldades. Por que não? Você é tão bom assim que não é capaz de dizer, Senhor, seja bem-vindo. Bateu na porta, vem, está aqui. Porque aquele que está em mim é maior do que o que está chegando aí. Ou por que não é? Vem vento norte, assopra. Se você soubesse a importância do vento na plantação, como é importante o vento, não é somente a água e o sol não, viu? É o vento também que é importante. Por isso, não podemos desprezar os dias difíceis de nossas vidas. Não podemos desprezar, viu? Você está passando por angústia, você aqui, meu irmãozinho querido, coração que está aí no coração, sofrendo uma dor, doida, e que você não consegue falar para ninguém... Não podemos desprezar. Não despreze. Como é que eu não vou desprezar? Eu estou sofrendo. Não é hipocrisia. Não. É pela fé. Em tudo dai graças. Eu te dou graças por essa desgraça. Eu te dou graças por essa perda. Será que é possível uma mãe, dizer, Senhor, eu te louvo, porque meu filho... Tive o privilégio de conviver com ele durante 20 anos. E hoje o Senhor está levando meu filho. Isso é uma história real. De uma mãe. Que preparando a festa do seu aniversário, ele estudava na capital. Preparando toda a festa, os amigos esperando, daqui a pouco chega a notícia. Aí, um acidente. Esse menino chega no caixão, no dia do seu aniversário. E daí? Chorar? Chore. Mas desesperar? Jamais. Porque eu sei em quem tenho crido. Se você sabe em quem tem crido, aí ela disse, chorou muito e disse, Senhor, louvado seja o teu nome, tu me deste, muito obrigado. E ela louvou ao Senhor e hoje ela é uma senhora que Como é que eu posso dizer para vocês? Como é que chama a abelha, a colmeia? Não, a colmeia é aquele que você tira o favo, né? É o favo, tira o mel. É considerada a pessoa doce. Todo mundo que passa por problema vai conversar com essa mulher, sai de lá rindo. Ela consola. Gente com probleminha... Que é grande também, mas desse tamanhozinho. Ah, eu briguei com meu filho. Vai lá. Ah, eu... E assim vai. Doce. Como também uma perda pode amargurar uma pessoa. Mesmo nascer de novo, ficar amargo. Se amargar pela perda. Ai, meu Deus, por quê? Por que comigo? Por que comigo? Ai, isso é muito importante, né? Pode ser com você? Isso é muito importante. Por que comigo? Por quê? Por quê? Porque não existe por quê. Existe é para quê. A sede, eu vou acelerar agora aqui. A sede e a fome têm que ser despertadas pela graça de Deus. Muitas vezes o próprio Deus nos chama para o deserto. Lugar árido e seco. Quem que gosta de deserto? Alguém gosta de deserto aqui? Pois é, um lugar bom. Por quê? Vamos ler Oséias 2,14? Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. Quem faz isso? Ah, é o problema que está me levando para o deserto. Não, é Deus. Com qual finalidade? Falar no seu coração. Sabe por quê? Porque o barulho da alma é muito grande. E a gente não consegue escutar a voz de Deus. O que a Bíblia fala? As minhas ovelhas ouvem? Você tem ouvido a voz de Deus? Então, sensibilidade. O deserto é lugar de desconstrução. De tirar a nossa presunção, a nossa arrogância, a nossa soberba. Tudo isso para que a gente torne sensível à voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Este é o caminho, andar nele, por ele. O nosso Senhor Jesus trilhou esse caminho, foi para o deserto. Cada inimigo foi vencido. Nada resta neste universo que possa vencer o menor daqueles que está em Cristo. Nada pode vencer. Não temos que escalar nada, viu? Porque somos mais que vencedores. Vamos ler aí Romanos. Que não sei o amor de Cristo, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito, de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores para aquele que nos amou. Que tal? Agora a gente já vai correr para adorar. Considerando que em Cristo estamos completos e que não há necessidade de acrescentarmos algo que já foi consumado, tudo está consumado. A palavra hebraica ou no aramaico é tetelestai. Tudo está pronto, tudo está feito, não resta mais nada. Você foi convidado para um banquete? Foi? Para o almoço? Hoje? A pessoa garantiu que vai ter um bom prato lá? Não leve sua marmitex, não, porque você vai passar vergonha. Agora, é uma questão de viver pela fé, de receber, de se apropriar da abundância da fonte que há em nós. O crescimento espiritual pede que o coração tenha sede e fome do Senhor Jesus. E com a transformação sempre crescente dos filhos à semelhança de Cristo, que somos aperfeiçoados. Então, vamos ler? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E a sua saída como a relva é certa. E ele nos virá como chuva seródia que rega a terra. Esse versículo, do ponto de vista do Novo Testamento, está nada mais, nada menos do que aquilo que Jesus disse, da parte B, de João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Simplesmente isso. Essa chuva seródia aqui é a pessoa de Cristo. A semente traz dentro de si todo o potencial da vida da qual ela tem. É verdade? Você pode dizer, um caroço de abacate na palma das suas mãos, que você tem um abacateiro? Sim. Sim. Mas você é doido? Doido. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Você sai com um caroço de abacate aqui, dizendo assim, eu estou carregando um abacateiro. Está certo, porque todo o potencial do abacateiro está naquele caroço. Cristo, nele, todo o potencial está nele. Todo o potencial. Agora, esse potencial vai crescer, vai evoluir. Daqui a pouco, manifestando os frutos. A semente está completa, nada lhe pode ser acrescentado. Quando a mesa é lançada na terra, passa pelo processo de morte, surgindo a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espiga. Esse é um princípio natural, conforme a palavra de Deus. Vamos juntos? Porque a terra por si mesma frutifica, Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. A vida frutífera. Semelhantemente, o crescimento da vida de Cristo implantada no regenerado é como o crescimento natural no reino vegetal. Não há necessidade de acrescentar nada. Não precisamos fazer nenhum esforço para o seu desenvolvimento. Veja o texto, a terra por si mesma frutifica. A palavra de Deus, como semente, é lançada ao coração. E a mesma tem em si todo o potencial para gerar vida, quando recebida pela fé. Vamos lá? Por isso também damos, sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a receber-se não como palavra de homem, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que creem. Essa palavra está operando. Ela tem poder em si. Você não precisa vivificar a palavra. Ela é vivificada pelo Espírito Santo. E todo o potencial está nela. Os que têm fome e sede de justiça são os que anseiam por ver Cristo se manifestando em suas vidas. Anseiam também para que outros vejam que a justiça de Deus é Cristo, não a sua. Não é a sua justiça. As pessoas têm que ver em nós a justiça implantada de Cristo. A justiça dele, não a nossa. Os que têm fome e sede de justiça são aqueles que anseiam por ver o triunfo final de Deus sobre o mal. John Darby, ter fome e sede, na verdade, significa estar desesperado, estar morrendo de inanição, sentir que a vida se esvai, perceber que precisa urgentemente de ajuda. Isso é a sede, o que a sede provocando. Quando eu estava naquela fazenda, em que nós nos perdemos, eu tinha desespero por água. Desespero. Era um desespero muito grande. Porque eles serão fartos. A palavra grega para fartos é kotaxo, que expressa um sentimento de plena satisfação. O propósito de Deus, por meio da palavra, é nos levar para dentro da realidade do que significa estar em Cristo. Por isso, necessitamos da revelação do Espírito Santo das riquezas contidas em Cristo. Vamos juntos? Para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecidos na plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Oh, que mais? Você tem Cristo aí dentro? Você tem Cristo aí? Você tem uma riqueza muito grande, um tesouro muito grande. Se alguém desse para você o Paraná, você ia ficar alegre? Muito, né? Muito. Somente quem está passando situação financeira vai ficar feliz na vida. Mas se você descobrisse que Deus te deu a maior riqueza do universo, não do Paraná, te deu Cristo. Deus permitiu que Davi passasse por muitas tristezas para que pudesse conduzir à largueza. Aí vamos ler? Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza. Olha só, gente, a angústia nos leva à largueza. A largueza da qual o salmista fala é quando em aflição somos levados por Deus a um lugar amplo para desfrutarmos de sua companhia. Deus nos quer para Ele. Deus nos quer para Ele. Está pensando que angústia é para abandonar você, deixar você aí sofrendo? Não, Deus está dizendo, vem para mim. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Aqui está falando também para os filhos de Deus, que estão cansados. Tem filho de Deus aí cansado, carregando o saco de cimento nas costas, achando que pode. Relaxa, povo de Deus, em nome de Jesus Cristo, relaxa, entrega para aquele que pode fazer tudo. O Filho de Deus se refugia na gloriosa pessoa do Senhor Jesus e na sua justiça, que nos é concedida ou imputada gratuitamente. Que gloriosa verdade! Somos aceitos e nos tornamos agradáveis a Deus por meio de Cristo. Todo louvor e graças sejam ao nosso Deus. Ele nos deu em seu amado Filho tudo o que necessitamos para consciência, para o coração, para o hoje e para toda a eternidade. Amém? Ô povo querido, em Cristo nós já temos tudo o que necessitamos. Hoje, o que você necessita hoje? De descanso? Ele é o seu descanso. Só isso. Anda comigo. Eu te darei o descanso. O descanso é andar com ele. Agora, você está andando com seus pensamentos. Você anda com a sua razão. Tentando explicar o porquê das coisas. Aí te dá isso. Você fica cansado. Por que isso? Você se cansa. Filho de Deus cansado, perguntando por quê. Senhor, mas não é a minha razão. Confia no Senhor de todo, não te estribes, não te apoies no teu próprio conhecimento ou entendimento. Qual é o entendimento que você tem das coisas? Eu vou fazer uma pergunta, qual é o entendimento que você tem das coisas deste mundo? Você não se conhece, eu não me conheço. A Bíblia diz que a nossa vida é como um fio de prata, é muito frágil. Qual é o entendimento que você tem da vida? O que me garante que você vai passar hoje? Continuar nesse planeta Terra? Qual é o entendimento que você tem da vida? Por isso que nós precisamos da suficiência dele. Não há, nem poderia existir qualquer falta no Cristo de Deus. Sua pessoa, sua obra deve satisfazer todos os anseios do coração humano. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Um paradoxo. Estáis perfeito nele e eu busco a perfeição. É porque você tem um potencial. Todo o potencial está em você. Agora, esse potencial vai manifestar, que é Cristo Jesus. Aí Deus tem que moer, Deus tem que nos quebrar, nos envergar, a coluna quebrar, para nos tornarmos flexíveis, porque nós somos duros. Duros! Como nós somos duros? Deus quer nos tornar pessoas, filhos dóceis. Só eu. Felizes os que têm sede e fome de justiça. E que o coração de cada filho de Deus seja conquistado por essas palavras. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja ainda santificado ainda. Você é santo? Busque essa santidade. Senhor, eu quero. Sede santo porque eu sou santo. Senhor, manifesta a tua santidade através de mim. Eu anseio por ti. Você já orou assim? Senhor, eu quero a ti. Você já orou dizendo, Senhor, não me interessa a resposta da oração, não me interessa a bênção, não me interessa que o Senhor solucione meus problemas, minhas dificuldades, nada, eu não me interesso, eu estou interessado em te conhecer. Você já fez isso? Também é difícil, porque nós queremos que Deus resolva os nossos problemas, mas conhecê-lo não. Porque as igrejas hoje, as igrejas que oferecem curas e prosperidade, elas estão cheias? Porque toca exatamente no que os homens precisam. Você quer encher isso aqui de gente, lotar e ter que arrancar tudo? É só ter um profeta ali que está profetizando e você tem que receber a cura, ele está curando um, está dando prosperidade. O ser humano quer isso. O que mais incomoda uma pessoa? É o dinheiro financeiro incomoda muito e uma doença. E é isso que eles pegam exatamente nesses dois pontos e oferecem. Esses picaretas de televisão. Você não perca seu tempo assistindo esses picacumos. Enganando você, enganando a mim, enganando as pessoas. São enganadores. Falsos. Não vejo um sério ali naquela televisão. Em televisão pregando a verdade. Só querem bênção. Você quer bênção. Que bênção? Eu quero bênção coisa nenhuma. Eu até disse para Deus, se as tuas bênçãos se estiverem tirando a minha comunhão contigo, eu arranco todas as bênçãos. Porque eu quero é a ti, eu não quero bênçãos. Não quero a ti. Eu quero é a ti, não quero a salvação de ninguém, de outro. Eu quero é a ti. Depois a salvação vem em consequência dessa confiança. Por quê? Querer um Senhor, você é salvo tu? crê no? Mas você pula, você cansa, você leva para sua casa. Ninguém presta atenção, crê no? Jesus é o Senhor da sua vida? É do seu filho? Do seu marido? Por que você não descansa? Porque nós não estamos crendo a Jesus como Senhor. É uma vergonha muito grande. Eu acho que não tem hora. Já passou, né? Tá, segue um minutinho. Eu acompanhei um rapaz durante muitos anos. Ele frequenta a nossa comunidade. Eu estou olhando aqui porque ele não está aqui. Ele casou com o olho no dinheiro do sogro. Não amava. Não amava a esposa. Ele não amava, amava o dinheiro do sogro. Casou. O sogro percebeu e ele fez isso, ó. Cortou. O casamento foi pro buraco abaixo. Que relacionamento é esse? Você imaginou você, mulher, descobrir que seu marido casou com o seu dinheiro, casou com o dinheiro do seu pai? Que decepção. E o que vocês acham? Querer Deus para que Deus resolva o seu problema? É uma decepção muito grande. Eu quero a ti. E se não curar essa doença? Não me interessa. Eu quero é a ti. Porque se você se entrar na cura ou na... E Deus não curar, você fica amargo. Porque insiste com Deus, tem que curar. Deus tem que curar coisa nenhuma. É que Deus tem que fazer. Deus tem que fazer coisa nenhuma. Ao respeito. E a soberania dele, onde é que está? Povo de Deus. Vamos pedir a Deus um coração voltado para Ele. Ele. A pessoa de Deus revelada em Cristo. Bendito Senhor, eu quero é a Ti. E que também não sejamos, negligentes na posição de filhos, permanecendo firmes na porção que nos foi dada. Fique tranquilo na sua posição que Deus te deu. Não fique buscando querer ser o outro, a posição do outro. Não fique na sua. Fique contente com o que Deus te deu, viu? Não fique ambicionando coisas grande. Que encontremos em Cristo todo o nosso prazer, cuja obra consumada é a base eterna de nossa salvação e paz. E que, ansiando pelo bendito momento quando Jesus virá para nos receber para si mesmo, para que onde Ele estiver, possamos estar também, para de lá nunca mais sair, eternamente. Que tal? Vamos ler? Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos resolvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Amém? Querido, qual é o seu problema? Hã? É o pecado? Ele já levou o pecado. É o instinto sexual? É aquela luta que você tem dentro de si, aquela que você não consegue vencer esse instinto da carne? Mesmo filho de Deus, viu? Mesmo filho de tentações. A carne. Ele já levou. Ele é suficiente para vencer isso em você. Que Deus nos dê uma tarde tranquila, um gostoso almoço. Um almoço não só de comida, mas um almoço de comunhão em família. Na graça do Senhor Jesus Cristo até a noite às 18h30. Amém? Amém. Essa mensagem faz parte do acervo do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz.

Thank you.